da Coronavac em pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 5 de abril. Eu sei que você está ansioso por essa informação, porque tem uma fila muito grande de pessoas aguardando pela chamada D2. Afinal, minha gente, se nós estamos falando de 5 de abril, 5 de maio, estamos aí falando de 43 dias de espera, ou melhor, do intervalo da D1, da dose 1 da Coronavac, para a D2, a dose 2 da Coronavac. Quando preceituado em bula, seriam 28 dias, chegamos a 43 dias, mas chegou a sua vez de se vacinar. E a cidade de Natal começa hoje a segunda dose da Coronavac em pessoas que receberam a primeira dose até o dia 5 de abril. Agora, presta atenção que eu vou lhe explicar. Essa dose da Coronavac D2, hein, minha gente, ela vai estar sendo aplicada nos seguintes pontos de vacinação: Nélio Dias, no SESI, no Via Direta, na OAB aqui em Candelária e na UNP da Avenida Engenheiro Roberto Freire. Esses locais vão funcionar, inclusive, em horário especial, já porque tivemos aí a chegada desse novo lote. E essas doses, elas serão aplicadas no período da tarde. Essa D2 da Coronavac, ela vai ser aplicada no período da tarde. No decorrer do Jornal da Cidade de hoje, eu vou voltar a lhe lembrar sobre esse assunto, trazer informações, porque nós temos milhares de pessoas, não só em Natal, mas também em todos, praticamente todos os municípios do Rio Grande do Norte. Tem um detalhe: esse, o que eu estou falando aqui é do calendário de Natal. Obviamente, no seu município, você precisa checar o estágio da vacinação. Então, hoje, nesses pontos que eu lhe falei, você vai conseguir se vacinar. O horário vai ter esse horário especial, é o horário da tarde, da 1 hora da tarde até as 8 horas da noite, D2, dose 2 da Coronavac, Nélio Dias, ginásio Nélio Dias, no SESI, Via Direta, OAB e a UNP da Avenida Engenheiro Roberto Freire. Um outro, aqui assim, no nosso Jornal da Cidade, eu já trago a informação completa para você não ficar curioso e já sanar todas as suas dúvidas. Ainda na primeira página, que eu trago a primeira página do G1, Rio Grande do Norte ultrapassa 250 mil casos confirmados da Covid-19 e chega a 5.835 óbitos pela doença. Covid-19, Rio Grande do Norte tem taxa de ocupação de leitos de UTI acima de 95% ontem. Infelizmente, o número de pacientes na fila de espera voltou a crescer e ontem, segunda-feira, nós começamos a semana já de forma muito tensa, porque eram 60 pessoas aguardando por um leito de UTI, ou já chamado UTI Covid. No total, 18 hospitais ontem à tarde estavam com 100% de lotação no estado. O que eu estou dizendo ontem à tarde? Esses números são de ontem à tarde, mas claro que eu vou aqui trazer para você, já vou acessar o RN Mais Vacina e trazer para você os números dos hospitais em relação a agora, já o início da manhã. Eu vou trazer para você o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde e o LAIS da Universidade Federal do Rio Grande do Norte faz esse monitoramento. E ainda, súmula de Potiguar e ABC tem confusão, xingamentos e possível agressão. O árbitro destacou ameaças de dirigentes do ABC, citou o desentendimento de preparador de goleiros com fotógrafo e compartilhou links de matérias que tratam sobre possível caso de racismo no jogo Potiguar e ABC. Conferência final do plano diretor de Natal começa a etapa para alteração de propostas na minuta. Você vai ficar curioso? Deixa eu explicar. Começou ontem a segunda etapa da conferência final para a revisão do plano diretor de Natal e vai seguir até o dia 26 de maio. É nessa fase, que é dividida em dois momentos, em que são apresentadas as propostas de alteração da minuta do plano diretor pelos relatores de cada segmento aos delegados. A conferência final, ela começou no dia 5 de maio quando naquela data foi aprovado o regimento para a conferência. Durante a primeira fase, cada segmento se reuniu com a própria equipe para elaboração de propostas e indicações de alterações na minuta do plano diretor. Agora, desde ontem, os relatores de cada segmento apresentam essas minutas. Um dos grandes debates dessa revisão do plano diretor de Natal deverá ficar concentrado nos grandes debates na questão da via costeira. A via costeira, que tinha lotes mínimos de 30 mil metros quadrados, vai ser reduzido para 2 mil metros quadrados, ou seja, a ocupação da via costeira vai ficar muito mais intensa. Essa, sem dúvida, deverá ser um dos grandes embates na revisão do plano diretor de Natal. Nós vamos agora aos destaques. Sabe de onde? Nós vamos aos destaques do site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. É claro que nós vamos chegar ao politiquemfoco.com. Destaque do Política em Foco. O destaque do Política em Foco: São Gonçalo amplia vacinação para pessoas com comorbidades acima de 25 anos de idade. Olha só, avançando muito. São Gonçalo ampliando a vacinação para pessoas com comorbidades acima de 25 anos de idade. E as grávidas de 18 anos ou mais também já podem ser vacinadas pela Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante. Depois que recebeu uma nova remessa de vacina contra a Covid-19, vacina da Pfizer, São Gonçalo anunciou mais um avanço com a campanha de imunização no município. E aí as comorbidades acima de 25 anos, essas pessoas com comorbidades, e aí diabetes, hipertensão sobretudo, elas já estão sendo vacinadas. Na FEMURNE, deputado Tomba Farias afirma que Rogério Marinho faz a inversão do processo e vai aos municípios ao invés de prefeitos irem a Brasília. Deputado Tomba, que participou de um evento ontem onde o ministro Rogério Marinho liberou mais de 13 milhões de reais para o Rio Grande do Norte. O deputado Tomba, que enalteceu a figura do ministro Rogério Marinho, que é pré-candidato a senador da República pelo Rio Grande do Norte. É isso que ele sonha, mas o caminho ainda é muito longo. Barragem Armando Ribeiro Gonçalves supera 60% da sua capacidade. Isso é o relatório do Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte, do IGARNE. O mais recente relatório do IGARNE apontando que a barragem Armando Ribeiro Gonçalves, a barragem de Açu, ela apresenta hoje 60,19% da sua capacidade total. Nós temos, por exemplo, Açu de Flechas, aí em José da Penha, atingindo o reservatório, apresenta hoje, sabe quanto? Apresenta hoje 11,69% da sua capacidade. E temos ainda outros reservatórios, como a barragem Santa Cruz do Apodi, por exemplo, que está com 41,65% da sua capacidade total. O Açu de Rodeador, aí em Umarizal, apresenta 94,77%. Vamos para a situação das lagoas, a Lagoa de Estremoz, essa 100% da capacidade. Já a Lagoa do Bonfim melhorou, está com 50,73% da sua capacidade total. É a lâmina da Lagoa do Bonfim nos últimos dias. E ainda, em live, governo lança consulta pública sobre marco legal estadual de ciência, tecnologia e inovação. Governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico e da Fundação de Apoio à Pesquisa do Rio Grande do Norte, vai abrir uma consulta pública para o projeto de lei sobre o novo marco legal estadual de ciência, tecnologia e inovação. Aliás, abri essa consulta pública hoje, hein, minha gente? Começa hoje o prazo para pedir isenção de inscrição no Enem 2021. Tá pensando em fazer o Enem? Você pode usufruir da taxa da isenção da taxa de inscrição? Preencha os critérios? Então esteja atento, porque a partir de hoje os estudantes podem solicitar a taxa de isenção da inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio do Enem 2021. Esse pedido deve ser feito na própria página do participante, mas atenção, até o dia 28 de maio. Até o dia 28 de maio você pode solicitar essa taxa, a isenção da taxa de inscrição. 7:13, vamos juntos ao noticiário nacional. E eu começo pelo Jornal Estado de São Paulo. Brasil é um dos países que mais gastam com funcionalismo público. Tá curioso, né? Quer saber os detalhes? Eu lhe explico. Dados reunidos pelo Tesouro Nacional mostram que de 74 países analisados, o Brasil tem a sétima maior despesa com servidores. Alcançamos 12,9% do produto interno bruto, ou seja, das nossas riquezas. O campeão é a Arábia Saudita, com 17,1%. Os números são referentes a 2019 e consideram gastos com pessoal ativo da União, dos estados e dos municípios. Os chamados penduricalhos para contornar o teto hoje é de R$ 39.200, salários maiores do que na própria iniciativa privada, os acúmulos de remunerações, os aumentos acima da inflação, tudo isso fazem o cenário para o Brasil ocupar um dos principais lugares no ranking dos gastos com funcionalismo público. O ganho mais recente do funcionalismo, você lembra, foi uma portaria do Ministério da Economia prevendo que militares da reserva e servidores civis aposentados que continuem trabalhando em determinados cargos podem acumular as duas remunerações, mesmo que o teto seja ultrapassado. A medida beneficiou o próprio presidente Jair Bolsonaro. General Ramos assinou lei do orçamento secreto. O general Luiz Eduardo Ramos, atual chefe da Casa Civil, participou diretamente da articulação do orçamento secreto para favorecer políticos aliados do governo. O tratoraço, como está sendo chamado, e assinou sozinho a lei que criou a emenda chamada RP9, em dezembro lá de 2019. Ramos, o general Ramos, era o articulador político do governo quando foi criado esse mecanismo para distribuir 3 bilhões de reais aos aliados, aos parlamentares aliados. Caixa demite presidente e 2 diretores da Funcef. A direção da Caixa decidiu trocar 3 diretores da Funcef, o Fundo de Pensão dos Funcionários do Banco, entre eles o diretor-presidente. A mudança teria ocorrido porque o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, teria mais poder sobre a alocação de recursos. Pedro Guimarães orientou o fundo a votar contra a emenda de Roberto Castelo Branco no Conselho da Vale, o que terminou não ocorrendo. Comissão da Saúde rejeita medicamentos sem eficácia. O documento elaborado por um grupo de especialistas coordenado pelo Ministério da Saúde contraindica alguns medicamentos para o uso na internação de pacientes. É uma discussão, enfim. É a discussão que está sendo montada uma frente de batalha, quando, na verdade, nós não precisamos de frentes de batalha, porque a frente de batalha é gigante. Todos nós estamos enfrentando, ela é única, ela é a frente de batalha contra a pandemia da Covid-19. Vamos agora a um outro destaque. Estados Unidos vão doar mais 20 milhões de doses. Está sobrando vacina por lá. Doses da Janssen, que é o braço da Johnson & Johnson, da Pfizer e da Moderna. Essas doses dessas vacinas, elas serão doadas. 20 milhões de doses. O governo de Joe Biden já anunciou que vai doar. Mas aí detalhe, ele não vai doar para um país especificamente. Vai doar para aquele consórcio COVAX Facility, que é integrado por diversos países, inclusive o Brasil, e será o consórcio que é gerido pela Organização Mundial da Saúde, o consórcio distribuir essas 20 milhões de doses que vão ser doadas pelos Estados Unidos. Isolamento atinge nível mais baixo da pandemia. Isso é o destaque, a manchete do jornal Folha de São Paulo. Segundo o Datafolha, brasileiros que afirmam ficar em casa ou sair quando inevitável somam 30%. Há um ano, esse número somava 72% dos brasileiros. CPI quer mirar Eduardo usando fala de Ernesto. Integrantes da CPI da Covid avaliam que o depoimento de Ernesto Araújo hoje será importante para mapear a atuação de Eduardo Bolsonaro e do assessor Felipe Martins. Ainda na primeira página do jornal Folha de São Paulo, polícia investiga circunstâncias da morte de MC Kevin. Aliás, estranha a morte desse jovem de 23 anos, cantor. Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga as circunstâncias de queda que resultou na morte de MC Kevin, de 23 anos, que caiu da sacada de um quarto de hotel de luxo no domingo, no Rio de Janeiro. Ele bateu a cabeça na borda da piscina após pular do quinto andar. Aí tem várias versões. Uma versão diz que ele estava no quinto andar do seu apartamento e pulou para a piscina. A outra versão diz que ele estava com várias mulheres no apartamento quando um amigo bateu na porta fingindo ser a esposa dele. Ela achava que era a esposa, aí foi passar da janela de um apartamento para o outro, aí caiu. E a terceira versão agora apresentada é de que ele estaria fazendo sexo na varanda do apartamento lá do hotel de luxo no Rio de Janeiro quando caiu. São várias versões para o MC Kevin, 23 anos de idade, que faleceu. Constituinte do Chile terá maioria independente. A eleição da nova Assembleia Constituinte do Chile marcou a ascensão de independentes e de nomes de esquerda e centro-esquerda. É uma derrota para o governo de Sebastián Piñera, cuja aliança de direita só obteve 24% dos assentos do órgão. Vamos a um outro destaque ainda da Folha de São Paulo. Excesso de trabalho faz subir risco de derrame. Escuta a história que um estudo da Organização Mundial da Saúde indica que trabalhar 55 ou mais horas por semana está associado a um risco 35% maior de AVC e 17% maior de morte por doença cardíaca isquêmica em comparação com as jornadas de 35 a 40 horas por semana. Vamos agora ao jornal O Globo. Eu chego à primeira página do Globo e digo para você as manchetes do jornal O Globo nesta edição de terça-feira. Governo federal lança ofensiva para conter danos da CPI. Esta semana é considerada decisiva e técnicos da Casa Civil orientaram senadores da comissão e, em paralelo, parlamentares preparam nova investida na justiça para destituir Renan Calheiros da relatoria da CPI. E ainda na primeira página do Globo, vacina e controle da Covid, as atrações de Portugal. Olha só, o Globo traz uma foto das pessoas nas ruas de Portugal, naqueles cafés sem máscaras. A partir de hoje, Portugal recebe turistas ingleses liberados para passar lá as férias de verão sem ter que fazer quarentena na volta para casa. A gestão inteligente da pandemia e a vacinação avançada transformaram Portugal no principal destino turístico seguro da Europa. Independentes surpreendem em eleição no Chile, já falávamos sobre isso há pouco. Ainda na primeira página do Globo, uma nova gigante do streaming. A fusão da Warner Media, do estúdio Warner Bros. E dos canais HBO e CNN com a Discovery, dos canais de casa, culinária, natureza e ciência, cria um conglomerado avaliado em mais de 100 bilhões de dólares, maior que a Netflix e do que a NBC Universal em faturamento. Mercado Livre abre contratação de 7.500 pessoas no Brasil. Maior parte das vagas é para São Paulo, onde a empresa de comércio eletrônico de origem argentina quer investir lá em São Paulo 4 bilhões de reais. Vamos agora à imprensa internacional e eu chego ao El País. Biden defende cessar fogo em Gaza em conversa com Netanyahu, que é o primeiro-ministro israelense. Ainda na primeira página do El País, a desmobilização, as sanções, Biden. Os pontos que obrigam ao avanço do diálogo na crise da Venezuela. Carolina do Sul retoma o uso da cadeira elétrica para os presos no corredor da morte. Isso está na primeira página do El País. E chegamos agora à imprensa internacional através da CNN. Biden anuncia doação dos Estados Unidos de 80 milhões de doses para o exterior. 20 milhões, aquelas doses que vão para o COVAX Facility. Vamos a um outro destaque. Ainda sobre Biden, 60% dos norte-americanos já receberam ao menos uma dose de vacina. Trem de carga descarrilha e pega fogo nos Estados Unidos. Fortalecida pelo Papa Francisco, doutrina social completa 130 anos. Meus caros ouvintes, esses são os destaques dos jornais locais, do site politicainfoco.com, especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil, dos jornais nacionais e, claro, da imprensa internacional. Pauta do dia. E olha, nós chegamos à pauta do dia de hoje. A pauta do dia de hoje, eu vou lhe dizer, a pauta do dia de hoje é sobre vacinação. Doses de vacina, uma excelente notícia. 104.030 doses de vacina contra a Covid-19 vão chegar hoje ao Rio Grande do Norte. Serão 38.200 doses da Coronavac e 55.300 doses da vacina AstraZeneca, além de 10.530 doses da vacina da Pfizer. As doses das vacinas Coronavac e AstraZeneca, a previsão era que chegassem hoje, na madrugada de hoje. Eu ainda não tenho uma confirmação, mas já vou buscar para vocês. Enquanto as vacinas da Pfizer deverão chegar hoje às 3 horas da tarde. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou que essas doses da Coronavac, elas são destinadas exclusivamente para a chamada D2. E olha, eu dizia que chegava, que as doses, a previsão era chegar já na madrugada de hoje, e eu acabo inclusive de receber imagens de que sim, já estão em solo potiguar. O lote de vacina já está em solo potiguar, o lote de vacina da Coronavac, destinado a zerar a fila da segunda dose do imunizante. São 38.200 doses que chegaram na madrugada de hoje. A da Coronavac e a da Pfizer, da vacina de Oxford, vão chegar hoje à tarde. Então, de um lado, a gente zera a fila da chamada D2 da Coronavac. Do outro lado, a gente avança nos grupos de comorbidade. Com um detalhe importante para você: o seu município vai receber, certamente ainda hoje, a segunda dose da Coronavac. Mas esteja atento sobre a fila para organizar e assim a gente evitar aglomeração. Hoje, por exemplo, em Natal, vão ser aplicadas as vacinas de 1 da tarde até as 8 horas da noite na UNP da Engenheiro Roberto Freire, na OAB, no SESI e no Via Direta e no Ginásio Nélio Dias. Bom, 1 da tarde às 8 da noite, exclusivamente a chamada D2 da Coronavac. E paralelamente, claro, no horário da manhã, estamos avançando, o momento agora é de 30 anos mais para o grupo das comorbidades em Natal, lá em Mossoró, mais rápido, 25 anos mais para as comorbidades, 18 anos mais para as grávidas e puérperas. Este é o Jornal da Cidade, vem com a gente, aliás, vem aqui para o YouTube, a gente tá no YouTube, 94FM Rádio Cidade. No YouTube é 94FM Rádio Cidade. Você manda sua mensagem, interaja conosco aqui pelo nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp é o 99616-4494. 99616-4494 é o número do nosso WhatsApp. E você também, claro, naturalmente, você vem aqui para o Facebook 94FM Rádio Cidade. Notícias que eu trago agora é sobre aquele evento protagonizado pelo ministro Rogério Marinho, 16 milhões e 700 mil reais, ordem de serviço para instalação de 462 cisternas em 7 municípios potiguares. Um evento que, aliás, era um verdadeiro palanque de oposição. Por lá, ministro Rogério Marinho, deputado federal General Girão, deputado federal João Maia, prefeito da cidade de Ceará-Mirim, o prefeito Júlio César, que representou o presidente da FEMURNE, o presidente Babá, que é o prefeito de São Tomé, ele contraiu o Covid-19, está se recuperando, e aí quem representou a Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte foi o prefeito de Ceará-Mirim, o prefeito Júlio César. E a CPI da Covid-19, para investigar os gastos do governo do estado, poderá ser lida hoje. Inclusive ontem, né, durante esse evento, protagonizado pelo ministro Rogério Marinho, o deputado Tomba, que é um dos principais, que tem assumido inclusive a principal voz da oposição na Assembleia, ele confirmou que há conversas entre os parlamentares para possível instalação de uma CPI da Covid-19 para investigar as ações do governo Fátima Bezerra na pandemia. Seria uma CPI semelhante à que está ocorrendo no Senado Federal. A Assembleia Legislativa, inclusive, ela já tentou, durante a pandemia, instalar outras duas CPIs. A CPI da Arena das Dunas chegou a ser lida e instalada, mas com o argumento de que estava na pandemia, não prosperou. A CPI das ambulâncias chegou a ser lida, tal, também não prosperou. É a terceira CPI que tenta ser instalada na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. A oposição afirma que já tem 13 votos, o mínimo é um terço dos 24 deputados. Então, portanto, se de fato essa articulação continuar, a CPI vai ser instalada. Por outro lado, o governo do estado, a governadora Fátima Bezerra, tenta articular a sua bancada, não só a sua bancada de situação, mas sobretudo atrair deputados de oposição e assim desmobilizar a oposição nessa frente para instalar a CPI da Covid-19 na Assembleia Legislativa. Trânsito na cidade, com Tássio Cavalcante. Chegou Tássio Cavalcante, trazendo as informações sobre o trânsito. E aí, Tássio, como estamos nesta terça-feira? Bom dia, Naruto, bom dia, Rodrigues, bom dia a todos os ouvintes da Rádio 94 FM. Olha, trânsito um pouquinho menos complicado hoje, principalmente para quem está na Zona Norte de Natal. A ponte do Japão tem trânsito lento, mas fluindo para o motorista que sai da Zona Norte. Ainda na Zona Norte de Natal, a melhor opção é utilizar a ponte Nilton Navarro, que tem trânsito fluindo bem para o horário, você motorista que vai em direção ao centro da cidade. Na Avenida Nevaldo Rocha, trilha Bernardo Vieira, Ana, trânsito um pouquinho complicado, desde ali do viaduto da Urbana até ali na altura da Rua dos Pegas, para quem vai acessar o bairro das Quintas. Já na Avenida Coronel Estevam, trânsito lento entre o cruzamento da Avenida Antônio Basílio e a Avenida Nevaldo Rocha, trilha Bernardo Vieira, para você que está na Avenida Coronel Estevam, em direção ao bairro do Alecrim. Já na Zona Sul de Natal, Ana, a BR-101 tem trânsito fluindo bem, desde ali do viaduto do Porto dos Reis Magos até ali na altura de Portlândia, no sentido centro. Já o viaduto do Quarto Centenário, hoje não tem aquele tradicional trânsito lento. O trânsito está fluindo por lá, para quem vai acessar o túnel da Avenida Lima e Silva. E na Avenida Senador Salgado Filho, trânsito complicado a partir dali da Igreja Universal até o cruzamento com a Avenida Amintas Barros, no sentido centro. E a Avenida Prudente de Moraes tem trânsito bastante movimentado até o cruzamento com a Avenida Antônio Basílio, no sentido centro. Já a Rua São José é uma excelente opção para você motorista que vem da Zona Sul de Natal e pretende ir para o centro da cidade, utilizando a Rua São José, que tem trânsito fluindo bem para o horário. Na Rua Jaguarariana, trânsito um pouquinho complicado até o cruzamento com a Avenida Nascimento de Castro, para quem vai em direção ao bairro do Alecrim. Já o cruzamento da Avenida Prudente de Moraes com Integração, trânsito fluindo bem, o motorista não enfrenta retenção para atravessar aquele trecho. Por fim, Ana, a Avenida Engenheiro Roberto Freire com trânsito um pouquinho complicado ali na altura da rotatória para quem vai acessar a via costeira, que tem trânsito totalmente livre, ou vai em direção à BR-101, Ana Ruth Dantas. Eu volto amanhã com mais informações do trânsito. Excelente dia para você, Tássio. Até amanhã. Obrigada, Tássio. Até amanhã. Olha só, minha gente, situação dos hospitais do Rio Grande do Norte nesse momento. A grande maioria dos hospitais em relação à UTI Covid está com a taxa de ocupação de leitos críticos 100%. Os únicos hospitais que não estão 100%, eu vou lhe dizer quais são. O Hospital Colônia João Machado está com 98%. O Hospital Regional Tecila Freitas Fontes está com 97%. O Hospital de Campanha aqui de Natal, 96%. Aí vem Maria Alice Fernandes, que está com 86%. O Hospital Cleodon Carlos de Andrade, em Pau dos Ferros. E o Hospital Municipal de Natal, com 83%. E ainda o Hospital Municipal Luísio Bezerra, com 80%. Todos os outros hospitais, eu estou falando do Hospital da Polícia, eu estou falando da Maternidade Escola, eu estou falando do Hospital de Campanha de São Gonçalo do Amarante, eu estou falando do Hospital Manuel Lucas de Miranda, estou falando do Belarmina Monte, todos os outros hospitais estão com 100% de ocupação. Se nós formos observar, e aí sobre os leitos críticos da UTI da Covid-19, leitos críticos de UTI para Covid-19. A taxa de ocupação média no Rio Grande do Norte hoje é de 90%. Nesse momento, esse número ele muda constantemente. Nesse momento é de 95,2%. A maior ocupação ocorre na região oeste, com a média de 98%, e o Seridó com 97,5%. Região metropolitana de Natal, 93,5%. Eu trago esses números extremamente preocupantes para chamar a sua atenção. E não é porque você está se vacinando hoje, a vacina está avançando, graças a Deus, que você deve desmobilizar ou acabar, cessar com todos os cuidados, a máscara, o álcool a 70, enfim, evitar aglomeração e por aí vai, vocês bem sabem disso. 7:35, hora da gente fazer um intervalo aqui nas ondas do nosso Jornal da Cidade. Vem com a gente, vem aqui para o YouTube, 94FM Rádio Cidade. Rita Andrade está dizendo o seguinte: Ana, por favor, repita os locais da vacina D2 da Coronavac. Repito sim, Rita, vou repetir para você. Vou trazer agora, vamos lá. Coronavac D2, dose 2 aqui em Natal. A partir de 1 PM, ginásio Nélio Dias, Zona Norte, Rita, presta atenção. Na UNP da Avenida Engenheiro Roberto Freire, no SESI, aqui na Capitão Mor Gouveia, no Via Direta, aqui no bairro de Candelária, e ainda na OAB também no bairro de Candelária. Tá certo, Rita? Respondida a sua pergunta. Detalhe: D2 para quem se vacinou com a D1, a primeira dose da Coronavac, até o dia 5 de abril. Nosso ouvinte é Jussiane Freitas. Oi, Jussiane. Ela disse que atualmente vê o estado e o comitê está viria vacinar as pessoas que precisam trabalhar, pegar os ônibus e tal. Tá registrado o seu comentário. Josenilson Araújo, um abraço para você, Josenilson. Ele está dizendo: mais um motivo para atenção. Vacina, presta atenção. As taxas estão muito altas ainda, a gente precisa ter muito cuidado. Adeilson Albino, bom dia para você, está chegando aqui pelo nosso YouTube. Givaldo Ramos, Elisama Cruz, tanta gente aqui no YouTube, 94FM Rádio Cidade, mas eu não esqueci do WhatsApp, não. Nosso ouvinte está dizendo: quando é que as pessoas com 64 anos de idade tomarão a segunda dose da Coronavac? Deixa eu lhe dizer, na verdade não está mais por idade, no caso da D2 da Coronavac, é pelo dia que você se vacinou com a D1. Então, se foi até o dia 5 de abril, pode hoje se vacinar a partir de 1 PM. Edilânia e Eliene, Olho d'Água dos Borges. Elida, da cidade de Martins, Jocelino Vilar, um abraço para vocês. E aí, Fran? Ana Ruth, aqui pelo nosso Facebook, tem muita gente também nos assistindo aí, marcando presença. Aquele bom dia para Márcia, Vanessa e Martins, Joel Alves, Bugueiro de Bahia Formosa, Jansen Motos tá ligado com a gente, começando o dia bem informado. Inclusive, ele pede aqui para a gente mandar um abraço aí para os mecânicos, né? O Assis, o Jair, o Osmar, Jefinho, Eriton e Jansen. Toda essa turma aí nos assistindo nessa manhã, o Jornal da Cidade. Bacana. Júnior Pinhara recebe o nosso abraço. Florisvaldo Bezerra também está com a gente em Carnaúba dos Dantas. E não esquecendo aqui, Albaniza Farias, no assentamento Paraná, em Itaú, ligadíssima no nosso Jornal da Cidade, Ana Ruth. Um minuto e a gente se encontra, dona Enessi Barros, um abraço, vamos pro intervalo. Você está ouvindo Jornal da Cidade, com Ana Ruth Dantas. Você já ouviu falar do café Maratá? Pois é, em todos os momentos do seu dia, para toda a sua família, para qualquer ocasião. Para quem é apaixonado por café, no trabalho, para dar aquela energia, levar a rotina do dia, as reuniões de negócios, nos momentos de lazer, para relaxar, jogar conversa fora com os amigos. Em todos os momentos, o café tem que ser Maratá, tradicional, superior, descafeinado. A linha de café Maratá é produzida a partir de grãos selecionados e um rigoroso processo de cultivo e produção. Maratá é a certeza de que cada minuto será cheio do melhor sabor. Experimente para um dia a dia mais especial, Maratá. O melhor que há. Sabia que agora com o Sicredi você pode pagar suas compras também com o Pix? Quer ver? Abre o app, escolhe o QR Code, digite o CPF, e-mail ou celular. No Pix é muito rápido, vem experimentar. A escolha é sua, é sua, a escolha é sempre sua, é sua, é sua, a escolha é sempre sua. Vai pagar? Conte com a liberdade de escolha do Sicredi e pague como e onde quiser. A escolha é sempre sua. Cronos, na mitologia, o deus do tempo. E por falar em tempo, falta pouco para você ter seu Fiat Cronos Drive 1.3 de R$75.790 por R$69.727. Garanta o seu e leve para casa um Fiat Cronos com central multimídia, porta-malas de 525 litros e muito mais. Compre sem sair de casa em ofertas.fiat.com.br. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Volte para a Unimed Natal e aproveite condições especiais. Carência zero, mais até 15% de desconto nas quatro primeiras mensalidades. E todos os benefícios que só o melhor e maior plano de saúde do estado pode oferecer. 42 anos de confiança e credibilidade, mais de 1.600 médicos cooperados, aplicativo próprio, centro clínico virtual e hospital referência. Unimed Natal, 3220-6200. Estamos de volta com o Jornal da Cidade, com Ana Ruth Dantas. De volta com o nosso Jornal da Cidade. Olha, já vou trazer um recado especial para você. Já conhece? Claro que você já conhece, porque isso aqui é o sorvete Piccolo. Tem o picolé, tem o sorvete, tem o gelato, é tudo Piccolo, naturalmente da fruta, gelatos italianos brasileiríssimos e clássicos. Sorvete Piccolo, 100% natural e com pedaços de frutas. Aliás, esse que eu tô aqui é o rapadura com coco. Eu mesma já provei e aprovei. Sorvete Piccolo, sabor que ninguém faz. Você encontra os produtos Piccolo, sorvete, picolé, o gelato, nos melhores estabelecimentos da cidade. Siga no Instagram o arroba Produtos Piccolo. Esse Piccolo é com 2 6. E eu vou seguindo, trazendo notícias e informações. Olha, eu falava pouco e o ouvinte me mandava mensagem pelo 996164494 perguntando sobre a vacina para as gestantes em Natal. Eu vou dizer, eu respondo tudo sobre vacina. Natal volta a vacinar hoje grávidas e puérperas com comorbidades, independente da idade. Secretaria Municipal de Saúde informou que para esse público receber o imunizante é necessário apresentar cópia da recomendação médica de qual tipo de vacina pode ser aplicada na paciente, além, óbvio, de documento com foto, comprovante de residência e a sua carteirinha de vacinação. O ouvinte me pergunta também, hoje muitas dúvidas sobre vacina. Nosso ouvinte Conceição está me perguntando qual a idade para vacinação em Parnamirim. Ela disse a questão da idade normal. Respondo já para você, tá, Conceição? Agora eu vou falar sobre, mas fica ligada, daqui a pouco eu já respondo para você, Parnamirim, a situação sobre o avanço da vacinação lá em Parnamirim com morbidade. Ontem aqui, o presidente da Câmara, vereador Vonney, falava em 60 anos ou mais para comorbidade, mas eu acho que já está avançando e eu vou trazer daqui a pouquinho. E as discussões em torno da sucessão estadual já chegam ao Partido Liberal, PL, presidido pelo deputado federal João Maia. Vai reunir a sua bancada de 3 deputados, deputado Kleber Rodrigues, deputado Baldo e o deputado George Soares, e assim começar a definir o destino para o palanque de 2022. Ninguém se surpreenda. Na verdade, as discussões, os debates sobre 2022, elas já estão avançadíssimas. Aliás, você tem observado quantos outdoors os deputados estaduais têm colocado nas ruas, não só de Natal, como do interior também? Se surpreenda, não. É que eles agora usam o mesmo modus operandi de sempre. Como a eleição é no próximo ano, eles agora estão acordando que precisam prestar contas à população. Então, por isso, esses outdoors. Você tem observado como tem político que teve mandato, mas não tem mais mandato, tentando mostrar as fotos de antigamente com o povo, tal, lembranças? Se surpreenda, não. É porque esses aí querem ser candidatos em 2022 e aí já começam a ensaiar e tentar reconquistar ou tentar pavimentar o caminho junto à sua excelência, o eleitor. A gente conta e conta tudo e eu respondo para Conceição sobre vacinação. Vou dizer, viu, Conceição, presta atenção. Aí em Parnamirim, comorbidades. Hoje, terça-feira, 40 anos ou mais. Amanhã, quarta-feira, 35 anos ou mais. Na quinta, comorbidade, primeira dose lá em Parnamirim, 30 anos ou mais. E sexta-feira, Parnamirim entra na faixa de 25 anos ou mais com comorbidade. E já que você está em Parnamirim, a vacina da Pfizer está sendo aplicada aí na Unidade Básica de Saúde do Parque Industrial, do Parque das Orquídeas, João Dias, Cidade Verde, Coabinal e Parque de Exposições. O horário das 8 da manhã às 2 horas da tarde. Aqui eu conto e conto tudo. Prioridade máxima é para os nossos ouvintes e para as perguntas que eles me mandam. Por falar em vacinação, em Mossoró, o prefeito Alisson Bezerra foi para as redes sociais e anunciou que a vacinação, a partir de hoje, 30 anos ou mais para o grupo de comorbidades. E seu assunto é saúde, o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, o LAIS, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, divulgou que, reflexo da vacinação contra a Covid-19, nós temos uma redução do número de internações de idosos. O número de internações em idosos caiu em janeiro. As internações de idosos respondiam por 60,95%. Agora, em abril, estava respondendo já por 37%. Então, essa redução das internações de idosos com Covid-19, naturalmente, é reflexo da vacinação. Vamos para o nosso quadro Vida Saudável. E olha, eu adoro quando o professor Tiago participa desse quadro, porque ele traz sempre dicas muito precisas, tem uma comunicação muito bacana. Oi, Tiago, que participa do Vida Saudável. Deve ter ouvido falar em... Oi, Tiago, bom dia. Vida Saudável. Sarcopenia, não é verdade? Pois é, sou o professor Tiago Renê. Sou profissional da educação física, faço parte de um projeto muito especial chamado Vida Saudável e vim falar um pouco da importância da atividade física na sarcopenia. Então, voltando, a sarcopenia, ela é caracterizada principalmente por perda de massa muscular e perda de força muscular. E o que é que isso tem a ver com a tua saúde? A partir do momento que você perde massa muscular e força muscular, você tende a ficar menos funcional, ou menos ativo, ou ter uma capacidade funcional diminuída. Isso não é bom, porque você deixa de fazer suas atividades de vida diária, você deixa de ter uma socialização com os colegas, com amigos que você tinha, você deixa de subir lances de escada, de ter a oportunidade de pegar o neto no braço. Todos esses fatores têm um impacto muito negativo na saúde. Então, se manter ativo, fazendo atividade física regularmente, mesmo que seja em casa, porque esse período de pandemia não dá para a gente estar saindo, indo para a academia ou em algum outro local público. Então, faz atividade física em casa, atividades simples, com segurança, vão te ajudar a minimizar o impacto da pandemia, do processo de envelhecimento, na perda de massa muscular e, consequentemente, na sarcopenia. Antes disso, procura um médico geriatra, né, um cardiologista, procura saber com ele se você pode iniciar uma prática de atividade física. Após isso, procura um profissional de educação física onde você pode ter uma orientação adequada do que você pode fazer, dos exercícios mais adequados e, principalmente, uma nutricionista, porque a sarcopenia ela também é influenciada por fatores nutricionais, além de outros fatores importantes também que vão acometer o idoso nesse processo de sarcopenia. Outra coisa importante que eu quero trazer para você é que o nosso projeto Vida Saudável ele está com uma ação muito importante, que é a arrecadação de utensílios e materiais para a saúde e qualidade de vida de idosos, basicamente das principais casas de cuidado a idosos aqui de Natal. Então, convido você a fazer parte dessa rede de voluntários e fazer a diferença na vida de cada um. Então, vem com a gente, segue as nossas redes sociais, procura se informar de como você pode ser voluntário e vem nos ajudar a fazer com que essa rede fique cada vez maior. Grande abraço para você e até mais. Abraço, Tiago. Bom dia e obrigada sempre por suas dicas tão importantes. E olha só, vou trazendo notícias, trazendo informações para você aqui no nosso Jornal da Cidade. E agora eu tenho um recado especial, porque eu vou falar da família Maratá, claro, sempre. Ah, essa é a melhor hora, é hora de falar da família Maratá. Maratá possui uma diversidade enorme de produtos. Você encontra produtos para o seu café da manhã, na preparação do almoço, no lanche da criançada e também no jantar. Maratá tem uma linha completa de produtos de altíssima qualidade. E você encontra nos supermercados, bem pertinho da sua casa, o maravilhoso cuscuz, os achocolatados, a mistura para bolo, refresco em pó, o tradicional café, os sucos, a linha de molho pronto, uma variedade de especiarias, a pimenta, o chá e muito mais, tudo isso é Maratá. Conheça a linha completa em maratá.com.br e você segue Maratá nas redes sociais, no @MarataOficial. Produtos de qualidade? É Maratá. Esse sim, é o melhor que há. E a cidade de Natal entrou em rede nacional, mas não foi por nenhum fato assim relevante no contexto de que a gente se orgulha, não. Entramos em rede nacional pelo episódio da vereadora Margarete Régia, que apresentou um atestado médico e no mesmo dia foi pega pela polícia e levada, inclusive, para a delegacia. O apresentador Siqueira Júnior, irreverente apresentador Siqueira Júnior, ele que comanda o Alerta Nacional, simplesmente fez comentários sobre o episódio da vereadora da cidade de Natal, Margarete Régia, vereadora de primeiro mandato, irmã do deputado Albert Dixon, cunhada da deputada federal Carla Dixon. Siqueira Júnior relatou o episódio da vereadora que apresentou atestado médico para não trabalhar na Câmara e no mesmo dia estava sendo pega em uma blitz da polícia. Olha só o que ele falou. Em Natal, minha querida Natal, Rio Grande do Norte, uma vereadora apresentou um atestado médico para não ir à sessão da Câmara, mas foi presa depois dirigindo bêbada, cheia da cana. Vossa Excelência, bebaça. Volto já. Atenção, Brasil varonil. Daqui a pouco você vai ver uma vereadora do Rio Grande do Norte Ela não podia ir à sessão. Ela alegou estar com 19. Som, vê se acha aí, mãe. Ela não foi à sessão. Ela mostrou um atestado e disse que estava... Mostra ela, vereadora. Olha ela! A pinguça, ou quer dizer, a vereadora, Vossa Excelência... Ela faltou à sessão. Foi presa cheia da cachaça! Já, já. Mandaram ela usar álcool, né? Ela disse, é aqui. E sem máscara. Link pra Fortaleza, link pra Fortaleza. Atenção, a vereadora tava comendo e tomando álcool. Xalian, boa noite, conte tudo, não me esconda nada. Tá aí o apresentador Siqueira Júnior, o caso da vereadora Margarete Régia ganhou conotação, ganhou espaço nacional, a vereadora que apresentou o atestado, um médico e foi presa, foi, ela não disse que não foi presa, ela disse que foi conduzida à delegacia porque ela quis, eu nunca vi alguém ser conduzido à delegacia porque quer, mas enfim, divulgou uma nota, a primeira nota foi terrível, não dizia nada com nada, a segunda nota já foi... Já construiu uma realidade e até hoje ninguém sabe o que de fato aconteceu. E o Rio Grande do Norte é um dos estados com a menor taxa de adesão à vacinação contra a influenza. O consórcio de veículos de imprensa, um consórcio que é formado pela imprensa nacional, fez a radiografia, montou o cenário de todo o país. E o Rio Grande do Norte possui apenas 16,42% da população vacinada. E esses números mostram, esses números apontam a baixa adesão das pessoas com relação à vacina, com relação à influenza. A companhia aérea portuguesa TAP confirmou a retomada de voos entre Lisboa e Belém do Pará. E você deve estar se perguntando, e Natal? Olha, esse voo na Lisboa-Belém começa agora em junho. Natal ainda não há prazo, ainda não há data de quando a TAP vai retomar os voos para Natal. As informações que a gente tem é que as pessoas que marcaram voos até julho, elas receberam um comunicado da TAP afirmando que não, que essas passagens estavam sendo canceladas, que as passagens estavam sendo canceladas. Então, ainda não há previsão de quando a companhia aérea vai retomar o voo para a capital potiguar. E a Cidade do México divulgou uma pesquisa mostrando que a ivermectina reduziu as internações em até 76%. A Prefeitura da Cidade do México afirmou que houve uma redução de 52% a 76% na probabilidade de internações entre as pessoas que usaram, que fizeram uso da Covid-19, que fizeram uso da ivermectina durante o tratamento da Covid-19. Esses dados foram coletados durante um estudo realizado pelo Instituto Mexicano de Seguridade Social. E os policiais penais federais realizaram um movimento em todos os presídios pedindo ao governo federal que publique uma medida provisória regulamentando a função de policial penal no país. O documento, inclusive, segundo a categoria, já está pronto. O que os policiais penais querem com esse movimento é que o governo federal publique essa portaria definindo, regulamentando a atividade do policial penal que é próprio para o trabalho nos presídios federais. Hora da gente fazer um rápido intervalo aqui nas ondas do nosso Jornal da Cidade. Ainda hoje você confere uma entrevista com o diretor-presidente da Caerne, da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, Roberto Sérgio Linhares. Antes do intervalo, rapidamente mandar um abraço para Juciane Freitas, ela dizendo, Ruth, como faço para entregar um presente? Só deixar aqui na Rádio Cidade. Abraço para você, Juciane. Muito obrigada pela delicadeza. O Elton Diniz, um abraço. Ao Deci Fonseca, Rádio Cidade, que fica aqui no bairro de Candelária, Avenida do Sol 3310. Mário Madeira está no YouTube. 94 FM Rádio Cidade. E aí, Fran? Ana, mandar aqui um grande abraço, bom dia pro amigo Luiz Potiguar, tá com a gente no Santa Catarina, aqui na Zona Norte de Natal. Tem aquele bom dia legal também pra dona Luciene, pra Tanúbia, a turma que tá com a gente em Punaú, Rio do Fogo. Nosso bom dia pra Uberlândia, o Sítio Milagres em Campo Grande, de Assis Torquato, com a gente em Francisco do Oeste. Tem aquele bom dia pra Josiane e Patrícia no Panatins e também a nossa amiga Lúcia de Ponta Negra, ligadíssima aqui no nosso Jornal da Cidade. Um minuto e a gente se encontra. Eu do Podemos de São Paulo, ela destacou que não há clima para a volta do financiamento empresarial de campanhas. A deputada relatora criticou o atual sistema eleitoral e defendeu uma cota de cadeiras para mulheres no legislativo, mas com percentual pequeno e começando pelas câmaras municipais. Aliás, ninguém se assuste, o Congresso Nacional vai fazer mudanças agora para o processo eleitoral do próximo ano, de 2022, e poderá, inclusive, prosperar a ideia do chamado distritão, ou seja, para deputados estaduais e federais, ganha quem tiver mais voto. Caixa Econômica Federal começou os pagamentos da segunda parcela do auxílio emergencial. Os primeiros beneficiários receberão os recursos em suas contas digitais. Os primeiros que receberão são os nascidos em janeiro. De acordo com a Caixa, o calendário de pagamento dessa segunda parcela foi... A Rádio Cidade está no Spotify. É isso mesmo. É só entrar no aplicativo Spotify e procurar por 94FM-Rádio Cidade. Lá você vai encontrar um material exclusivo, pensado especialmente para você. Com playlists selecionados, seleções de convidados do programador é você e muitas outras novidades. Segue a gente. Acesse o aplicativo Spotify e procure por 94FM-Rádio Cidade. Tudo isso só para ficar ainda mais pertinho de você. 94FM, a rádio conectada ao seu ritmo. O Política em Foco é o site especializado na política do Rio Grande do Norte do Brasil. O noticiário com imparcialidade, comentários em áudio e vídeo, a dinâmica da informação com a seriedade e precisão. Acesse politicaemfoco.com. Estamos de volta com o Jornal da Cidade, com Ana Ruth Dantas. Nossa conversa. De volta com o nosso Jornal da Cidade e a partir de agora, nossa conversa é com o diretor-presidente da CAERN, da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, presidente Roberto Sérgio Linhares. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Ana Ruth, um prazer estar aqui, a CAERN esclarecendo mais pontos aí importantes para a sociedade. Presidente, a CAERN é lançando uma nova campanha de renegociação de débitos. O que que traz essa campanha, presidente? Ela traz a oportunidade da renegociação de dívidas anteriores a março, né, março desse ano, sem juros e multas, e podendo ser parcelado em até 36 vezes, com a entrada de apenas 10%. Essa é a novidade maior. E outra novidade é que ela vai até 15 de junho, né? Então mais de um mês de campanha, que começou no dia 11 de maio, mais de um mês de campanha para que a pessoa, o cidadão regularize a sua situação perante a CAERN e receba de volta esse bem tão precioso em sua casa, né? Que é a água e o tratamento de esgoto, né? Presidente, agora quem já, eu me recordo que o senhor aqui esteve aqui também falando de uma outra campanha, acho que foi ano passado. Sim. De renegociação. Quem aderiu àquela campanha pode aderir a essa campanha? Tipo, aderiu, mas voltou a acumular débitos. Como é que faz, presidente? Pode aderir também, só que a única diferença aí é que ao invés de 10% de entrada, ele precisa dar um valor de 20, um percentual de 20% da entrada. Também sem juros e multas e parcelando o restante em 36 meses. A quitação desses valores ele pode fazer tanto via boleto, na renegociação que faz com a CAERN, como usando também o cartão de crédito. A gente conversa com o presidente da CAERN, Roberto Sérgio Linhares, falando em inadimplência, presidente. Qual é a inadimplência hoje da CAERN? Gira em torno de 7,8% a 7,9%, né? É um percentual significativo, mas sob controle, principalmente no momento que a gente vive, que é um momento de desemprego, de perda de renda, de suspensão de contratos em função da pandemia. Por isso que é importante trazer de vez em quando essas campanhas de renegociação para dar a oportunidade da pessoa regularizar as suas contas e também da companhia ter o fluxo financeiro dela amenizado, regularizado, no caso, pela redução da inadimplência, né? Qual a expectativa do senhor com relação à adesão dessa campanha para a renegociação de dívidas com a Caerne? Aí, no mínimo, uns 10 milhões de reais, né? Assim, é um valor significativo. A nossa arrecadação no mês é 60 e poucos milhões de reais, 62, 63 milhões de reais. 10 milhões é em torno de 15% da arrecadação de um mês, que é algo bem significativo. E a gente vai, de vez em quando, fazer esse tipo de campanha, né, para dar essa oportunidade da pessoa regularizar a sua dívida, principalmente no momento como a gente está vivendo agora, que não tem como a pessoa ficar sem água, né, Ana Ruth? É verdade. Imagine você na sua casa, sem ter como lavar as mãos, sem ter como lavar a roupa num momento de pandemia. Então, a gente também se solidariza com isso. Aliás, ainda está valendo aquele decreto da governadora que impede, ou suspende os cortes de água, presidente? Sim, Ana Ruth. Não só suspende o corte de água, né? A governadora decretou que as classes, né, de a faixa de renda social, os bares e restaurantes têm isenção da conta de água em abril, maio e junho, até o próximo mês. E não pode haver corte nem na social, nem na popular, que é a segunda faixa de renda mais baixa, nem nos bares e restaurantes até 30 de junho. A gente também tem que dar um jeito para, tipo, superar essa dificuldade trazida por essa perda de arrecadação, né? Isso quer dizer quanto em arrecadação, presidente? É claro que foi uma renúncia do governo diante do momento delicado que a gente vive, mas isso também implica, no caso do senhor como gestor, em uma perda de arrecadação, né? É isso, mas o governo lá ele depois repõe esses valores para a Caerne, né? Até porque os reguladores, a Arcep e a Asban, concordaram mediante essa devolução, mas no final aí uns 3 milhões de reais nos 3 meses, né? 3 milhões, pouquinho mais de 3 milhões de reais dentro das nossas possibilidades, né? Tipo, adiar um pouco a arrecadação desse volume, né? Mas a Caerne viu muito isso como um ato acertado do governo. Em função da... A gente sabe que essas pessoas estão numa dificuldade maior do que os demais, né? Quanto menor a renda, mais dificuldades a gente está vendo aí nesse momento de pandemia. Então, mais também uma contribuição. A Caerne também se junta a esse momento de tentar dar a mão para amenizar esse sofrimento. Presidente Roberto Sérgio, por falar em valores, a Caerne é uma estatal que historicamente ela sempre trazia, era vista como um caráter muito mais social e por isso inclusive não conseguia fechar as contas. Me surpreendeu quando vi o balanço da Caerne referente a 2020, que fechou as contas. Foi isso, presidente? Sim, Ana Ruth, desde 2019 que a gente vem nesse esforço. Interessante, a gente lamentavelmente quer dizer, surpreender porque fechou a conta, mas é fato, né, presidente? Nós tivemos em 2020 um resultado abrangente, que a gente chama no DRE, né, no demonstrativo de resultado do exercício, de mais de 72 milhões de reais. Com o lucro líquido de 2019 de 28 milhões de reais, a gente acumula um resultado em 2 anos de 100 milhões de reais, mais de 100 milhões de reais na companhia, o que mostra que ela é viável e, se bem administrada, com certeza presta o serviço que ela precisa prestar, com uma capacidade de investimento bem maior, que é o que a gente precisa, com as parcerias todas, né? Mas fazendo andar o negócio ou o serviço ou a universalização do saneamento de forma diferente do que a gente via antes. Nós tínhamos antes um prejuízo acumulado na companhia de 300 milhões de reais, também resolvemos isso, né, com alguns ajustes, tanto do ponto de vista econômico como contábil. As bases regulatórias de ativos, elas não eram levadas quase que em consideração, a gente teve que refazer essas esses valores, né, com uma empresa especializada, e muda completamente os rumos da companhia, né? Tanto que a gente já pagou esse ano participação nos resultados para os empregados no mês de início de maio, agora final de abril. Já pagamos salário de maio, no quinto dia útil, a gente já pagou no segundo dia útil, e vou até ver se a gente paga o salário dentro do próprio mês. Está tendo uma dificuldade aí em função do E-Social, a gente quer pagar dentro do próprio mês, para também dar uma resposta para os empregados que estão nas ruas, né, tentando amenizar esse sofrimento da população e dando a sua contribuição. Eles é que fizeram esses 100 milhões de resultado, e eles merecem um pouco desse retorno também. Aquela ideia que a gente tem de que o público pode resolver, né, se bem administrado, ela é comprovada com esses resultados que a gente tem tido. Presidente, nosso ouvinte me mandou uma pergunta e diz o seguinte: por que se paga uma taxa com valor fechado, mas o consumidor não gasta nem 10 metros cúbicos de água? É aquela taxa mínima, sim, não é, presidente? Isso é da mesma forma, Ana Ruth, que... Josenilson que está perguntando. Da mesma forma que no setor de energia, isso, sim, é prestação de serviços. Você disponibiliza a infraestrutura para fornecer a água e para fornecer o esgoto, para coletar e tratar o esgoto. Então, na hora que a gente disponibiliza o esgoto na porta do cidadão, ele precisa fazer a ligação. Se ele não fizer, já tem o esgoto na porta dele, né? E ele precisa já pagar, de acordo com a Lei Federal 14.026 de 2020, que é a antiga 11.445 de 2007, né? Pagar por esse serviço como se fosse a energia da COSERN que passa ali no poste, e se você não utilizar, vai pagar aquela taxa mínima em função da demanda, né? Porque tem que estar preparado para permitir o uso no momento que você quiser fazer o uso. Presidente da CAERN, presidente Roberto Sérgio Linhares, ouvindo o senhor falar sobre a questão dos números do balanço da CAERN, me recordo que havia uma ideia, um projeto do senhor, junto com o governo, de abrir a CAERN para o capital, colocar a CAERN na bolsa. Ainda é viável, presidente? Ainda é viável, só que é uma ideia que a gente está colocando em stand-by agora, sim, né? Em função do momento. Até as grandes companhias estão tendo dificuldade de se capitalizar no mercado. Então, abrir capital agora, e principalmente capital onde o governo continua comandando a empresa, talvez não tivesse tanta atratividade, que a gente chama de valuation. Então, eu acho que vale a pena esperar um pouco e buscar outras formas de captação de recursos via parcerias públicos-privadas, trazer o recurso do privado aqui para dentro. Por exemplo, presidente, qual é um potencial que o senhor vê de PPP, de parceria público-privada, a partir da CAERN? Vamos fazer agora todas as estações de tratamento. Vamos começar com a do Baldo. Quem vai cuidar vai ser o setor privado. Imagina só, Ana Ruth, se uma lâmpada de ultravioleta queima, que custa 2 milhões de reais, queimou, a gente tem que regularizar no mesmo momento ou no dia seguinte, no máximo, para não ficar poluindo o efluente que a gente lança num corpo, num rio, por exemplo, né? O setor privado compra no dia seguinte, o setor público não, ele tem que fazer licitação, tem que lançar um termo de referência para essa licitação, demora no mínimo 6 meses, ou num emergencial dos emergenciais em 45, 60 dias, ou seja, já tem trazido problemas graves. Por exemplo, as obras de Natal de saneamento. Se eu estivesse na companhia, eu não teria tocado do jeito que foi tocada. Eu teria pego o recurso do AGU, teria feito uma parceria público-privada e colocado na mão do privado para fazer as obras. Aí se faz uma obra com projeto não tão bem feito, que tem que ser readequado o tempo todo, inclusive na licença ambiental, e fica a obra demorando e demorando e demorando, com reajustamentos, né? Porque o Orçamento Geral da União não tem nenhum reajuste da obra, sendo pagos pelo governo do estado, pela companhia, né? Assim, além de não entregar a obra, porque a entrega de uma obra dessa é benefício para a sociedade, né? Não tem sentido uma área como a Zona Norte, de mais de 400 mil pessoas, ter 3% de cobertura de esgotamento. Até, Ana Ruth, a pele das crianças, onde tem cobertura de esgotamento sanitário, tem a cor diferente de onde não tem. Então, isso influencia a saúde das pessoas, né? E a gente não... Se não começar, não entregar isso também, a companhia não começa a faturar. Então, é importante a entrega, inclusive do ponto de vista do faturamento. Terminar a obra é vital para a CAERN. Só que a gente encontra as dificuldades quando, enquanto órgão público, justamente por causa das travas que são trazidas pelo sistema em função disso. Presidente, essas PPPs já então já serão lançadas ainda este ano? Já lançamos uma, né, a da estação de tratamento do baldo já está aí para entrar no mercado dia 2 de junho, uhum. Né, tem já uma licitação e nós queremos fazer também o que a gente chama de contrato de performance. Essa redução da inadimplência, regularização diária, porque a gente quer que tudo seja, por exemplo, telemetria. Até a medição no futuro, eu queria que fosse feito via telemetria. Você teria alguma informaçãozinha que saía da tua casa, do teu hidrômetro, dizendo, e aí eu não preciso botar ninguém para fazer a leitura, né? Quando estourar uma adutora, eu quero que o sistema me diga, foi no local tal, foi tantos metros de estouro, para quando o pessoal for já levar tudo aquilo certo, né? Então, automatizar, né? Aumentar a telemetria, fazer como a gente fez agora a aquisição daqueles dois equipamentos de georradar, três equipamentos de georradar, que a gente investiu mais de R$1 milhão, mas que ele descobre onde estão as ligações clandestinas sem precisar quebrar, porque todo mundo reclama da quebra, isso não é como, é como cristal, né? O asfalto, na hora que você quebra, mesmo que você consertando, ele fica com aquela marca, né? Então, quebrar só onde é necessário, ele aprofunda até 8 metros embaixo da terra para descobrir a ligação clandestina. Então, trazer um pouco mais de modernidade, né? Tecnologia, e assim a fazer com que a empresa ganhe eficiência, que é o objetivo maior. Presidente, sobre aquela a lei do marco regulatório de saneamento, inclusive com os serviços de saneamento abertos aí para processos licitatórios, como é que isso se encontra no Rio Grande do Norte? Já estamos na fase, a SEMAR lançou há cerca de 10 dias uma consulta à lei, né, das micro-regiões, entrou em consulta pública, porque assim, Ana Ruth, existia antes uma coisa chamada subsídio cruzado. Eu podia tirar dinheiro, por exemplo, de Parnamirim e levar para Venha Ver, ou então para Serra do Mel. Agora eu não posso fazer mais isso com a 14026. Tirar dinheiro, que o senhor diz, é no caso de Sobrar, né, lá do serviço da Caerne de Parnamirim. De Parnamirim e levar para outro município que era deficitário. Perfeito. Porque o objetivo da água é exatamente, a água é um bem público essencial e ela tem que ser realmente compartilhada, uhum. Né? Eu não posso ter muita água sobrando e barata em Natal e água faltando, por exemplo, em Jaçanã, uhum. Né? Então, esse subsídio cruzado acabou com a 14026. E aí, ela trouxe também nos seus primeiros artigos, dizendo assim, que precisa necessariamente ser criadas as micro-regiões de saneamento ou os blocos regionais de saneamento. Se uma micro-região é criada, esse subsídio pode existir entre os municípios que compõem aquela micro-região. Tipo assim, imagina que aqui em Natal, vai Natal, Parnamirim, Ceará-Mirim, Macaíba, Monte Alegre, São José e tal. Se eles se juntam numa micro-região, eu posso utilizar recursos de qualquer desses municípios em qualquer um deles, né? Para universalizar o esgotamento em toda a micro-região ou em todo o bloco regional. Então, essa lei já está em consulta pública, né? E o governo também deve lançar mais à frente a consulta pública também dessa lei, inclusive na Assembleia Legislativa já deve-se começar a discutir isso, que é um primeiro passo bem importante, porque senão, se eu não fizer a licitação dessa micro-região, eu ia simplesmente só beneficiar os municípios maiores. Eu digo, eu governo, sim, né? Claro. Quem ia se interessar, por exemplo, por Jaçanã, por Campo Redondo, ninguém, né? E a Caerne vai competir, digamos, com outras, com empresas privadas. Com as empresas privadas nessas micro-regiões. Tipo assim, ó, a Caerne continua da mesma forma, só que vamos que essa micro-região, Ana Ruth, é como se fosse uma autarquia com vida própria. Entendi. Né? Ela é criada com uma governança própria e ela vai dizer, não, agora nós vamos licitar o serviço de esgotamento e de distribuição de água para que seja universalizado 90%, até 90% em até 2033 e 99% da água até 2033, né? E ela abre essa licitação e aí vem uma Queiroz Galvão, uma GS Mina, uma BRK Ambiental e a Caerne e outras companhias públicas de outros estados também que precisem participar dessa licitação. Inclusive, nós estamos aí levando para a governadora a possibilidade da Caerne, né, para a criação de uma lei, para a possibilidade da Caerne poder utilizar, atuar também em outros estados, para, se tiver alguma coisa que a gente possa participar também, participar, e até como também um escudo, tipo assim, ó, da Paraíba, fique na Paraíba, deixa o Rio Grande do Norte quieto, né? Para uma certa proteção também, que a gente vê como importante. O senhor chama atenção para um fato interessante. De fato, por exemplo, a estatal da Paraíba, a Cagepa, eu acho. É, Cagepa. Pode concorrer para uma microrregião aqui do estado. Pode, né? Pode. A do Paraná, né? Nem a nossa preocupação maior é com a do Paraná, de São Paulo. São, né, maiores, robustas. É que a Sabesp e a Sanepar, que são companhias super sólidas, né? Bem estruturadas do ponto de vista financeiro, e que tem também sociedades de propósito específicos que constituídas. A Caerne nem criar uma sociedade de propósito específica ainda pode, porque a lei de criação não permite. Nós vamos pedir para a governadora, estava falando, conversando com ela, para possibilidade de criação de SPEs, sociedade de propósito específico, e de atuação fora dos limites do estado, que a gente vê como sendo fundamental para manter a companhia sã do ponto de vista financeiro. Presidente Roberto Sérgio Linhares, como é que ficam os SAAs, os serviços de abastecimento de águas e esgotos, que é uma espécie de, faz às vezes, da Caerne em alguns municípios, por exemplo, eu me lembro de Santa Cruz, São Gonçalo do Amarante, tem SAAI, não é isso? Sim, presidente? Tem algumas nuances que precisam ser observadas pelos SAAs. Os SAAs, o município pode continuar contratando o serviço do SAAI, ou seja, contratação direta com aquele ente que pertence ao município. Porém, ele também terá que cumprir a universalização de 90% do esgoto e de 99% da distribuição de água até 2033. A gente sabe que tem SAAI que tem zero de cobertura de esgoto, e tem SAAI que nem hidrometração fez, ou seja, a perda de água é enorme, porque nem hidrômetro ele colocou na casa do cidadão. Então, realmente, se ele quiser, e aí a lei traz isso aí, se o município quiser receber recursos federais para essa área de saneamento, ele tem que entrar numa microrregião. E os SAAs, eles deixam de existir? Não, ele pode continuar existindo, mas se ele quiser receber recurso federal, ele vai ter que entrar numa microrregião, né? Competir. É, ficar, tipo assim, não, a microrregião de Natal, o SAAI de Extremóis, se ele quiser receber recurso federal, ele tem que participar daquela microrregião, né? Então, é uma novidade bem interessante, mas o objetivo maior da lei, do novo marco, né, apesar das críticas que a gente fazia a ele lá atrás e agora tem que se adequar a ele e viver essa realidade, é justamente essa de universalizar o esgotamento e a distribuição de água. Mesmo sabendo que ele facilitou muito a vida de algumas empresas maiores do setor privado, né, mas esse objetivo a gente compactua, concorda e vai lutar para que ele aconteça. Que esses 53 milhões que a gente deixou para investimento, né, nos próximos anos, só com o resultado de 2020, vão nos ajudar bastante a cumprir com os 390 milhões que tem de defasagem de investimento nos últimos anos pelos governos, né? Federal, estadual, pela Companhia de Águas, né? E pelo setor privado também no Rio Grande do Norte. Presidente Caerne, presidente Roberto Sérgio Linhares, nesse contexto que o senhor explica de um novo cenário de negócio para a estatal, para a Caerne e para todas as estatais, naturalmente, o senhor acredita que é possível a Caerne crescer, ou a chegada da iniciativa privada competindo, teoricamente, com a Caerne nas microrregiões, isso pode apequenar a companhia? O risco, a gente fez uma análise SWOT, né? De força, fraqueza, ameaça e oportunidade em todos esses cenários. Inclusive, estamos contratando consultoria para nos ajudar, que a visão de fora tem uma visão mais apurada do que a nossa. Você, quando vê uma coisa só por um ângulo, você fica meio limitado por aquele ângulo, né? Mas, assim, há uma ameaça bem significativa, como há oportunidades também significativas. Eu falei, a possibilidade de trabalhar com SPEs, por exemplo, uma companhia privada grande se junta com a Caerne para participar de um leilão de uma microrregião de um estado tal. É uma oportunidade. Possibilidade. Enorme, uma possibilidade enorme. Além do que, a Caerne tem algumas vantagens em relação ao setor, a outra companhia que venha concorrer com a Caerne. Desvantagem, por exemplo, a folha de pagamento é mais alta, mas em compensação a gente tem, por exemplo, as adutoras. Quem quiser trabalhar no estado que tem 95% do seu, da sua geografia no semiárido, né, nordestino, e não tem mananciais de água, salvo aqui os mananciais são meio que separados, né? De, quando chegar ao Pício, o São Francisco é diferente, mas agora é Armando Ribeiro Gonçalves, né? Você vai para a barragem de Santa Cruz do Apodi, o Maria em Upanema, aí outros mananciais sofrem, por exemplo, a Monsenhor Expedito, a gente tira água capta água da Lagoa do Bonfim, e não tem água suficiente para 30 municípios e 280 comunidades rurais. Então tem-se essa dificuldade. Quem vier vai precisar utilizar essa infraestrutura e isso facilita na hora de uma concorrência para a gente. Se bem que na hora que você vai concorrer numa licitação nessas micro-regiões, você precisa comprovar que tem a capacidade financeira, econômico-financeira, para universalizar os 90% do esgoto e os 99% da água até 2033. Isso no início da licitação. Aliás, o senhor chamava a atenção para um aspecto interessante. A infraestrutura que está posta, por exemplo, Lagoa do Bonfim abastece a Monsenhor Expedito, aqui nos municípios do Trairi. Tem uma infraestrutura posta que é a da adutora. Essa infraestrutura, ela é colocada para a empresa que ganha a licitação, presidente? Não, aí se ela vier a ganhar, ela vai ter que comprar água da Caerne. A Caerne produz água e ela vai... Por isso que eu estou dizendo que a gente tem algumas vantagens competitivas, né? Inclusive, recentemente, o governo do estado conseguiu, junto ao governo federal, né, verba para a adutora, né, do Agreste Potiguar, que era a antiga adutora do Piquiri. Né? A governadora estava comemorando comigo, que veja só, uma adutora de Nova Cruz que tem 40 anos já não funciona. Vai se fazer uma adutora nova. A gente assinou o termo de cooperação com a Codevasf, uhum, né? Essa adutora já vai ser feita e vai se tirar 8 municípios da Monsenhor Expedito. Então eu não preciso captar tanto na Lagoa do Bonfim e vou ter água de outro local para distribuir nesses 30 municípios da Monsenhor Expedito, beneficiando 39 cidades e cerca de 500 mil pessoas. Parceria, no caso aí, com o governo federal para melhorar a situação do abastecimento. Regularizar, no caso, a situação do abastecimento dessas cidades, né? Presidente da Caerne, presidente Roberto Sérgio Linhares, sempre uma alegria recebê-lo aqui. Obrigada, presidente, e excelente dia. Obrigado a você, Ana Ruth, é um prazer pra gente, assim, qualquer necessidade é só chamar, estamos às ordens. Muito obrigada, registrar também a gentileza do assessor de comunicação da Caerne, Paulo, sempre muito solícito para os convites. Obrigada, presidente Roberto Sérgio. E olha, antes da gente encerrar, duas informações rápidas. Registrar um acidente que aconteceu no bairro de Candelária, um motorista passou mal e invadiu duas lojas, quebrando muro, tudo, ele teve uma convulsão no bairro de Candelária. E uma outra informação que a gente traz é de que um homem foi morto com um tiro após parar para tentar ajudar uma mulher que estava sendo assaltada no município aí de Pau dos Ferros, no Oeste. Esse crime aconteceu agora no início da noite de ontem. A polícia militar disse que a mulher seguia numa moto, foi vítima de assalto, o homem parou para ajudar e infelizmente ele foi baleado nesse episódio que ocorreu lá no Oeste. 8h31, desejando a você um ótimo dia, Fran. Ana Ruth, ótimo dia para você também, para os nossos queridos ouvintes, uma terça-feira abençoadíssima e até amanhã cedinho, se Deus quiser, 7h aqui em mais um Jornal da Cidade. Perdeu algum trechinho do nosso programa? Se preocupe não, vem aqui para o YouTube 94FM Rádio Cidade, o Jornal da Cidade está na íntegra para você. Um excelente dia, amanhã, se Deus quiser, ele há de querer, estaremos juntos às 7h, é o meu compromisso com você. Até lá. Você acabou de ouvir Jornal da Cidade com Ana Ruth Dantas. Oferecimento Sicredi, gente que coopera cresce. Maratá, o melhor café que há. Unimed Natal, cuidar de você, esse é o plano. Quer saber mais sobre o Fiat Cronos? Cronospedia. Fiat Cronos Drive 1.3 com central multimídia de R$ 75.790 por R$ 69.727. Consulte condições. Compre sem sair de casa em ofertas.fiat.com.br. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.